programa O Som da Tribo. Agora vamos receber a galera do CCA. Boa noite, Gal. Hello, how are you? Rini. Hi, everybody. Olá, como é que tal? A gente não sabe se tá mais nervoso com a foto de Rubens ou se com o programa. E aí, Gal, quais são as novidades aí pra Miguel, galera? Miguel, valeu de novo. Muito obrigada, né? A gente aqui mais uma vez mostrando um pouco do CCA. E tentando passar também um monte de coisa que a gente tem para desenvolver aí até o meio do ano, né? Não dá para falar até o final, senão vai ser o programa só da gente, né, Miguel? Certo. Miguelito, um beijo para Jack também, né? Que tá aqui ouvindo com a gente, participando e falando muita coisa interessante. E eu queria, assim, a princípio, falar da promoção que vai acontecer no final de semana que vem, né? Qual é a promoção, Gal? Que é da Semana da Páscoa, que a gente vai fazer. Então a pessoa, a partir do dia 28... faz a matrícula no CCAA e ganha uma bolsa de inglês ou de espanhol ou de inglês para criança. Repete aí a promoção. A partir do dia 28, né? Inclusive a gente vai estar de plantão lá no dia 28, que é um dia de domingo, né? E a gente vai fazer essa promoção, a pessoa faz a matrícula e ganha uma bolsa ou de espanhol ou de inglês para criança. Para a criança, né? Sendo que no dia 27 a gente vai receber crianças lá e a gente vai fazer a noite do pijama. Não é isso, Sam? Com certeza, vai ter a noite do pijama para as crianças do CCAA no dia 27 de março, no próximo sábado. A partir das 6h30 as crianças vão estar entrando na escola e vão sair no domingo, no dia 28, a partir das 8h. E vai ter muita diversão, vai ter lanche, filmes, atividade para as crianças, vai ser bem divertido. Tá certo, mais uma atividade só para crianças, né, Gal? Os pais só tem que deixar as crianças lá. Deixa lá, entrega e aí o resto é com a gente. E eu, como uma bela criança, claro que vou estar lá também, né? Of course, sure. We have to speak in English also, because it's an English program, ok, Miguel? Ok. 96 FM. O retorno tá falhando aqui, ok. Bem, vai falar aqui? Ok. A gente vai se encontrar aqui. Calma, beleza. Que chega lá. Eu acho que pra gente relaxar, a gente poderia começar com a musiquinha, né não, Miguel? Antes disso... Vamos na Expo Conquista saber as novidades de lá. Que bom, a gente vai correto? Falar agora, viu? Então, em seguida. Logo após o Som da Tribo, a galera toda lá. Vamos à Expo Conquista com a galera da 96 FM, Rádio Cidade AM. Boa noite. Alguém na escuta aí? Ninguém na escuta, vamos de música então, né, Gal? De música, qual é a música que a gente vai ouvir? Bem, a gente vai falar aqui do Gossip, né? Que foi formado em 1999 em Olímpia, né? E o Washington com a vocalista Beth Dittle, né? Aquela bem magrinha, né? Bem magérrima, né? 150 quilos. Tá pensando que é só a Cláudia Leite que pula daquele jeito? Ela pula demais. E o guitarrista Brace Payne, né? O baterista Keith Mendonça. Em 1999, a gravadora independente K Records lançou a primeira gravação de Gossip. E a música que estourou foi Standing in the Way of Control, não foi? Que estoura até hoje, né? É. Mas é que a gente vai pedir é Heavy Cross. Então, beleza, vamos curtir. O Som da Tribo. som da tribo. Just you, it's already been done, undo it. It takes two, it's up to me and you to prove it. Agora faltando 10 minutos para as 8 horas, o que que ouvimos aí, Gal? Gossip. Nem precisa mandar beijo pessoal. Manda aí, fica à vontade. Muita gente, né? O pessoal da UESB, da Faculdade de Juvencio Terra, da FAINOR, né? Do CICI aí, não precisa nem falar que tá todo mundo realmente, de fato, ligado. Então, Marcos lá do pessoal de Ciência da Computação primeiro, né? Vamos, que é manda muita aí. Gente. Pode mandar. Gosta de Jeremy Campbell, o Hilário. Eu acho que ele gosta de Arrocha, mas ele colocou aqui Nickelback. Não sei se é verdade, viu, Miguel? Certo. Gente fina ele. Cíntia gosta de Lifehouse, Dino Douglas The Strokes, José Ramon do Guns, a Florence, que é uma fofa, né? Tem lá o Twitter, tá o tempo inteiro, da Kelly Clarkson. Johnny, que gosta de Pete. Gosta de outras coisas também, mas tem que falar que é Pete. Gosta de Pete. Maíra Aerosmith. E eu fiquei sabendo também que Steve Tyler tá querendo sair da banda, é? Tá querendo sair, mas... Que prosa é essa, hein, Miguel? É. Ah, divergências, né? Mas eles vão fazer show no Brasil, já está confirmado. Pois é, eu fiquei sabendo, né? Rio Grande do Sul? Não, várias cidades. Várias cidades, né? Não, é um show único no Brasil. Se não me engano, São Paulo, no Parque Antártico. Ah, é? É. Eu vi que era o... Bom, enfim, foi Guns N' Roses que Guns fez. Guns N' Roses, né? É verdade, é verdade. Amanhã tem B.B. King em Brasília, São Paulo. Poxa. Então não passam por aqui, né? Pois é, né? Um dia, quem sabe. E tem também o pessoal do CCA, da turma de sábado, que mandou beijos, né, aí pra todo mundo, da turma de Breno. Breno disse que tava aqui, Fernando acabou de chegar, também vai dar uma palavrinha na estante, falar um pouquinho do espanhol, porque não é solamente em inglês, não? E também a conversação de Maiane. Maiane tá fazendo aniversário hoje. Certo. Por isso que não veio hoje. Ela, Ellen, né? Mas a Andressa disse que vem. Tá Andressa certo. Disse que vem, né? Tô aguardando. E Michael também, lá da turma de administração do noturno, né? Da UESB. Fora o pessoal que tá mandando beijo pra Ellen, pra Maiane, pra Rafa, Valéria, Flávia, Maíra, Leia, um monte de gente. Tem uma galera que entrou agora também, que tá adorando o CCIA, que é Renan Glauber, que também é de administração. Glauber, sei quem é. Você conhece, atentado ele, né, Miguel? É normal, o normal dele é aquele mesmo, isso. Né? Enfim, agora, ô Miguel, a gente tava falando da noite do pijama lá no CCIA. Sim. E eu fiquei sabendo de uma noticiazinha, assim, bem legal, né? Se você... que é um bom exemplo, né, que vem de berço, os papais e mamães do rock and roll têm a oportunidade de instruir seus filhos no bom caminho de clássicos de duas importantes bandas de rock. Você tá sabendo? Tô sabendo. Pink Floyd e U2. U2. Fiquei muito feliz. A gravadora MCD está lançando mais dois volumes da série MP Baby, não é isso? Dessa vez com releituras de clássicos do rock. A série já conta com CDs dedicados da MPB, né? E agora leva as crianças versões instrumentais de músicas como With or Without You, Beautiful Day, I Still Haven't Found What I'm Looking For, One, do U2, interpretadas pelo violinista Reginaldo Frassato Jr. No CD dedicado ao Pink Floyd, os violinistas Álvaro Fernando e Evandro Garcelli tocam Wish We Were Here, Money, Another Brick in the Wall, Us and Them, entre outras. Trechos de algumas músicas dos dois CDs já estão disponíveis lá no www.mcd.com.br. Graças a Deus, os bichinhos não precisam ficar escutando outros tipos de música desde cedo, né, não, Miguel? É, mas já existe, Gal, várias bandas que eles fazem nesse estilo. Legal aí para crianças, isso, né? Principalmente bandas de rock. Vou começar a introduzir aos poucos, Little by Little, lá no CCA. E aí, Reni? Eu tenho que chamar o pessoal, senão eu fico falando sozinha aqui, sorry, viu? I don't speak Portuguese. I'm sorry. And if you do not understand... Pero português, lo siento, no puedo hablar. No puedo hablar. Entonces, si no comprendes, puede venir al CCA también, ¿no? Yeah. A gente poderia agora, já que introduzimos, né, certo, o espanhol, já começar com uma perguntinha básica para que as pessoas liguem aqui para 96FM e já concorra com a bolsa, entre outras coisas que a gente vai fazer na semana que vem aqui sem a gente, viu, Miguel? Que aí você não aguenta toda semana, tá certo, né? A gente tá perguntando qual é a banda brasileira que gravou uma versão dessa música que a gente vai tocar agora, da Soda Stereo, que a gente fala um pouquinho sobre ela depois, pode ser? Foram duas bandas. Duas? É, cada uma gravou do seu jeito. Uma. É. Uma gravou primeiro, depois a outra. Exatamente. A mais conhecida da outra. A mais conhecida da outra, que o coitadinho estabacou no chão, né? Isso. Depois do show, aí todo mundo. O outro também foi acidentado. Ah, então, meu Deus, danou-se agora, Miguel. Mas depois a gente dá alguma dica. Beleza. Pra poder facilitar. Então, né? Vamos ouvir quem aí, Gal? Soda Stereo, música ligeira. Beleza. O som da tribo. É parada obrigatória. Vai encarar. Agora são 8 horas 4 minutos. O que, que ouvimos aí, Gal? Só da Estéreo, Música Ligeira. Beleza. Muito qual é a pista pra galera ganhar, concorrer aos brindes do. A pista é a seguinte: pra todo mundo abrir um bom negócio, você tem que ter um capital inicial. Beleza. Entendeu? Então, voltando lá. A pergunta qual é? A pergunta é: qual foi a música, qual foi a banda brasileira, né, que gravou uma versão fez muito sucesso, inclusive aqui no Parque de Exposição também, no nosso Festival de Inverno, né, Miguel? Não pode esquecer de jeito nenhum. Isso. E aí o pessoal ficou desde 2008, que não foi pro CCA falar inglês, aprender inglês, que teve que esperar a versão lá do livro de Freddie Mercury que saiu. Tá saindo a versão agora em português. A então, versão, né? É, porque biografia vezes... dele, né? Exatamente. Agora é chato isso, né? Ficar esperando tanto tempo. Então, please, go to CCA. Quem chegou aqui agora? Nando, chegou? Tem alguma coisa pra falar pra gente? Bom, primeiro eu queria falar o seguinte. Faltou um aluno da UES, da Ciência da Computação, que não mandaram um beijo. Fernando Martins, tá aí o beijo. É pra ele. Eu queria mandar um beijo especial aí pra ela e Martita, que tá... fez o aniversário ontem, e pra mamãe que tá fazendo aniversário hoje, daqui a pouco a gente vai comemorar. E eu tô pedindo, se eu tô esquecendo o nome de alguém, por favor, gente, ligue pra cá, fale qual é a banda que gravou, né, o Soda Stereo, né, não, Miguel? Isso, vai concorrer a quais os brindes aí do Som da Tri? Ou uma bolsa, do CCA? Uma bolsa. Zero, inglês free, ou free espanhol, né? Inglês ou espanhol, de escolha da pessoa, né, e também a gente tem uma mega, super, ultra notícia, que é uma viagem que a gente vai fazer pra Nova York em setembro. Né? Porque em janeiro o Ivete Sangalo lançou, que, né, agora a gente está aguardando aí só a data, vai fazer um show lá no Madison Square Garden, que a gente ainda não sabe os parceiros, mas com certeza o Lenny Kravitz e o Justin Timberlake vão cantar com ela vai cantar tudo em inglês, né, Miguel? Lógico que a gente vai ver a Baiana cantando em inglês lá. Então, em setembro, a gente está só viabilizando primeiros vistos, agora em abril, para que uma galera vá. Teve um pessoal que teve agora em Londres, né? Foi em Londres, foi em Veneza, em... Bem, enfim, alguns lugares, né? Você podia falar um pouquinho, né? A viagem mais perfeita que eu já fiz na vida, que a gente, junto com alguns professores do CCA, nós fomos para Londres, vamos para Itália, para França, e foi, sim... maravilhoso. Treinaram bastante. Sem inglês, você sabe que a gente não faz muita coisa na vida, né? Isso. E aí a gente tá com o grupo, né, Nando? Também. Na realidade, são duas viagens. Uma para os Estados Unidos em setembro e a outra... A outra para a Argentina em julho. A gente tá só definindo alguns detalhes. Tem a possibilidade da gente ir para Buenos Aires e também para Rosário, que é a cidade natal de Che Guevara. E é isso aí. Acho que em julho tá tudo certo. A gente vai definir somente as datas e os lugares por onde a gente vai passar. Uhum. Sim, tem um aluno, não. Ele, né, tá aqui o tempo inteiro, sempre veio, né, pra essas brincadeiras que a gente faz aqui com o Miguel, arrasando com o Som da Tribo, no bom sentido, como diz Breno. Mas Frank tá sempre aqui com a gente, mas ele nunca veio, né, falar nada. É, ele é tímido, né? Ele é tímido, só que hoje ele vai ter que falar. Vamos falar. E aí, Frank? Você quer que eu fale sobre o Miguel? What's up, New York? Fine, and you? Fala aí, Frank. O que você viu no CCA? Rapaz, tem muita coisa boa que se aproveita no CCA, inclusive o curso de... Inclusive, não, basicamente, tudo que fala sobre inglês e espanhol é o que você quer aprender. Se você quer, tem que procurar o inglês. E lá você esquece. O inglês, o CCA mais próximo de você, faça a sua matrícula. E um método CCA, você aprende inglês e espanhol naturalmente, pois começa a praticar desde a primeira aula. Nossos cursos, o curso que são oferecidos aos alunos tem as atividades dinâmicas, que aproximam você da cultura de outros países e estimula a sua integração com os outros alunos, professor, o mundo. E o inglês que você aprende, o espanhol que você aprende, nunca mais esquece. E é interessante, viu, Miguel? Você também que é aluno lá, a gente não fala em português em sala de aula. Since the very beginning, ok? Ok. If you understand English, since the very, very beginning. Ou seja, a gente não fala difficult. Português em sala. It is difficult, but you understand, né? Então, assim, tem alguns cursos que normalmente eles colocam e traduzem. É lógico que é muito difícil desde o começo. Mas quanto mais perto você tiver da língua, óbvio, por isso que tanta gente fala, eu quero ir pra fora, eu quero fazer um curso de imersão. Então faça um curso de imersão aqui no CCA, na Esquerda Campus, 440-3423-8700. Não é não, Miguel? Beleza. Mais barato. E melhor. E com professores super, ultra, mega, maravilhosos. E o pessoal também, lá da parte administrativa, né? Não pode esquecer. O telefone não para, vamos ver qual foi a banda, minha gente, que gravou, né, uma versão desse Soda Stereo, que não é Stereo, porque na realidade é argentina, né? Uma banda de rock argentina formada em Buenos Aires no ano de 1982 por Gustavo Cerati. E a banda é considerada uma das bandas mais importantes da história do rock ibero-americano, não é isso? Eles, na realidade, eles terminaram a banda em 97, por questões que a gente também, todo mundo já sabe quais são, mais ou menos acontecem em todas as bandas. Em 2007 eles voltaram só para uma turnê, não foi isso? E vende, vende muito até hoje na Argentina e em vários locais, né? É um dos grandes nomes da música latina, né? Muito bom, né? E tem também a notícia do YouTube. Certo. Né? Que os fãs e colecionadores, eu inclusive, tem até o dia 14 de maio pra comprar o álbum Artificial Horizon, né? Que tá saindo aí com remix. Remixado, todo Cê remixado. Você já ouviu? Alguma coisa. Vai passar alguma coisa aqui inclusive, depois pra gente? Inclusive, recebi um e-mail da própria banda. Pensei que era gratuito, mas tem que pagar, né? Ai, meu Deus do céu. Claro que eles não dão mole nem nada, né, Miguel? Em Libras. Em Libras, nossa, mãe de Deus. Tem também um pessoal que tá pedindo beijo lá, é Leia, né, Gisleia, do Jardim Guanabara, Dilma Alexandre, né, do Alto Maron. Pessoal, todo mundo lá do CCA, né? Graziela Oliveira, Manuela, Evanilda de Encruzilhada, de Barra Nova. Tem muita gente da cidade Circunvizinhas que também frequenta o CCA, frequenta, né? Nossa CCA, né? E aí, enquanto a gente fala mais alguma coisa, eu queria já chamar a terceira música. Manda aí. E aí a gente fala do Within Temptation na volta, pode ser? Beleza. Então tá certo, vamos ouvir então Memories. Antes disso, a galera pode ir ligando pra cá. 3421-1507, tá valendo um kit Água de Cheiro Ideal e dois ingressos para os Astras Fest Prévia, dois ingressos para o Live Evil Festival, brindes do CCAA e também um CD da banda Aldirado, da cidade de Ibotirama, na Bahia, que daqui a pouco também vai falar aqui no Som da Tribo. Só ligar, 3421-1507. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8h15. E aí, Gal, o que, que ouvimos aí no som da tribo? Bem, Within Temptation, Memories, né? O pessoal gozando aqui, falando da voz da mulher, que coisa linda. E, não, eu pensei que era você que tava cantando. Você vê, né? O que, que a gente faz, né? O que, que a gente não tem que ouvir, hein, Miguel? Verdade. Ó, tem uma galera também lá que a gente não mandou beijo, hein? É, mandar um beijo aqui para o Alan Moitinho, para Hugo Souto, Daniel Show e Janderson Belinato, que são alunos lá do CCIA. E Johnny, viu? Lá de computação. Computação e administração. De computação também. Queria mandar um abraço aí para Gustavo Barão. Ai, que susto, hein? E Marcos Barão. Tudo é Barão. Só tem Barão. Meu né? nome não é Johnny. Tem uma galera lá que chama Johnny também. Bem, é, primeiro a gente queria agradecer mais uma vez, né, a participação aqui no Som da Tribo. Bom demais. Tá bombando aqui. Continua a promoção, porque a gente na realidade vai fazer um sorteio. Eu acho que depois que você passar uma musiquinha aí, não é isso? Certo. Uma musiquinha não, porque aqui você só toca musicona. Claro. Tudo é cão, tudo é grandão. E a gente vai sortear uma bolsa, né, durante um semestre, 0800, para quem falar qual é a banda que gravou uma versão da música ligeira de Soda Estéreo, não é, Lafas? Olha um pouquinho com nós outros, por favor. Ele habla que não está com voz. Yes. Não é, René? René habla... Fônico. Está fônico. Dios mío. So, let's come back to English, so, 96 FM. This is 96 FM. Miguel, e aí, qual vai ser a próxima música? Agora eu vou jogar pra você, porque você deixa a gente desconcertada, a gente não sabe mais o que, que vai ler aqui. Aí ele fala assim, sim, a gente vai ouvir o quê? E agora, Miguel, a gente vai ouvir o quê? Na 96 FM. Nós já tocamos as suas três. As minhas três, agora a sua primeira. Nós vamos a um bloco comercial. Teve um gap aqui, viu, gente? Um anjo passou aqui e tal. Ok, that's right. We're gonna come back to talk about who is going to win CCAA, a semester without any payment. See you. Mais alguma coisa, Gal? Só na volta, que aí a gente vai fazer o sorteio, né? Já vai ler aqui. Sorteio é sempre no final do programa. Sempre no final, então você pode fazer o sorteio pra gente, porque agora a gente tá indo em bloco para o Parque de Exposição e vai falar com você de lá. Beleza, pode estarei ser? Aqui. É só e no dia 10 a gente vai estar no show lá com o Rubinho. O Bill vai estar apresentando, não é isso? Vai vir o Matanza também, dia 21. Beleza, beleza. Uma grande banda do rock brasileiro vai estar aqui em Conquista pela primeira vez. Que bom, né, Miguel? Isso aí. A gente merece. Acho que o ano está começando, muita coisa boa para acontecer, né, com o rock aqui de Vitória da Conquista. E tem crescido tanto, e eu sei que a parte dos universitários tem ajudado muito, né? Mas antes de mais nada, a galera, para cantar, né, o rock, tem que falar um inglês muito legal. Pra e não... para falar... Né, Miguel? Vamos isso. Deixar desse inglês minha boca, do espanhol minha boca também, né, Rini? Um portunhol. Fala um espanhol legal, né? Um inglês legal. As empresas hoje já estão cobrando isso de diferencial no currículo. Na realidade, eles não querem mais que coloque apenas no currículo, mas que fale, né? É bem o inglês e o espanhol. E o CCIA faz realmente o papel dele, né? Com inglês e com espanhol de qualidade. E nós estamos lá na Asqueira Campos, é número 440, no 3423-8700. Beijo pra Lê, beijo pra Rafa, Stephanie, Lilian, Mora, Cileide, que tá chegando de São Paulo segunda-feira, fazer um trabalho aí com a gente também, porque sempre a gente tá fazendo intercâmbio, fazemos parte do grupo, do maior grupo de franquias, né, do Brasil, né, do ABC. E a gente tem muito orgulho de falar do CCIA, porque a gente realmente faz um trabalho de qualidade, né? Essa semana a gente vai soltar aí mais uma vez esse pacote que a gente vai apresentar no próximo domingo. Vamos estar de plantão lá para fazer isso. O último plantão que a gente fez foi no Dia Internacional da Mulher, o ano passado, e deu muito certo. E aí resolvemos fazer, né, com um saborzinho de chocolate. Nós já estamos com a mídia na rua. Certo. E vamos fazer algumas atividades lá no Conquista Sul também. E aí, se a gente conseguir um ponto no ar do Som da Tribo lá, vai ter um negócio legal. Beleza, ó, quem tá mandando abraços aí pra toda a galera do CCAA, André Cairo, viu? Ai, que bom. Falando que ele acha muito legal que a galera que praticar o inglês ou outras línguas no CCAA, e essa parceria CCAA, Som da Tribo, de incentivo às pessoas a praticarem outros idiomas. E ele canta tão bem, toca tão bem inglês. Thank you, André. Grande André. André Cairo aí no bairro Recreio. Ok, thank you very much. Certo, Gal? Vamos então dar uma despedida aí. One, two, three. Goodbye! Yay! Olá, Rubens Regindo. Thank you very much. Até a próxima. Espero que as músicas que a gente tenha escolhido tenham sido de qualidade, como o programa é. Graças a Deus existe esse programa pra gente fazer o diferencial, né não? E aí tem algumas coisas também que a gente queria apresentar, que vai ter banda de rock tocando lá dentro do CCAA, mas eu não posso falar nada ainda, porque a gente ainda não tem data acertada. E da outra vez que a gente tentou fazer isso, bombou de uma forma, eu não posso quebrar aqueles vidros de forma nenhuma, né, Rubens? Tá certo. Vamos dar mais um tempinho aí, depois a gente volta. Dia 10 a gente vai estar lá no show. Beijo pra todo mundo, beijo pra Jack, que não tá aqui conosco. E a Andressa, que não pode chegar, não chegou a tempo, a gente já tá sim, indo. Eu queria mandar um besito especial a Dede. Que bueno. E hasta pronto. Hasta pronto, entonces. Besos, muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto, va bien. Valeu, tchau, tchau. Aí foi a galera do Cici e aí aqui no Som da Tribo. O Som da Tribo não tem pra ninguém.